7-0. Bom dia, Sente da Tango. Tem a saída prevista para Porto Seguro? Sente 2770 é a Coral. Coral, tá na sua escuta para atualização. Pronto para cópia? Firma, prossiga. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 60 via Golf 677, subida Coral, curva direita, código 0264 e o controle 1-19.8. Autorizado no 60 para Porto Seguro. Decoladão no 0, no perfil da Coral, 1 no direita após o Golf 677. 0264, transponder, 1198, azul 2770, bate 3. Azul 2770, apenas uma correção, a subida será apenas Coral, não Coral 1. Ah, certo, Coral. Correto para posicionamento. Juliette Bravo Delta, autorizado o cruzamento do pátio principal até o pátio 3. Juliette Bravo Delta, 3. Bom dia, Mike Romeu Alfa, bom dia. O sensor de sobrevoo? Poderia confirmar a radial ideal de saída? Sim, só um minuto para a cópia. Da Irrimar, de Candeias? Sim, de pronto para a cópia. Autorizado Irrimar, Grupo Zulu Candeias, decola com Pronoche, 500 pés. O código transponder é o 0121 e o controle 120 decimal 8. Corrigindo, 1198. Ciente, um com a borda, acionamento e decolagem, torre 118-95, bom voo. Falando, o azul 2710, está com 5-2 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Deixa a voz para início de táxi. Na sua escuta. Juliette Bravo Delta na escuta? Juliette Bravo Delta, ciente, um minuto para cooperar Caju. Azul 2710, táxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 022, Juliette Bravo Delta. Pelo pátio 3 principal Índia, lá 18.95, azul 2710. 7 Bravo Delta, pronto para a cópia? Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 090, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 0265 e o controle em 120, desse, corrigindo 119, decimal 8. Salvador Comporte, Aracaju, 090, na Golf 677, corrigindo 0265. Correto, Bravo Delta, chame para acionamento. Bravo Delta. Romeu Alfa, prossiga. Bom dia, Nayar, para acionamento. Outro terra, volta para iniciar o comando. Alfa. Quem não é tráfego no setor a reportar, reporta fora do solo, vento no aeródromo 150 graus, 12 nós, o ajuste no 022. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2710, no ponto de espera da 10, pronto. Azul 2710, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, vento 150 graus, 12 nós. Autorizado, alinhar e decolar, grato. Fora do solo, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, comprou a norte, aguardando transferência ao controle. Alfa. Um, dois, um. Salvador, muito bom dia, para passar o Lima. Juliette Lima, bom dia. Pronto para a cópia Belo Horizonte, Serra Bravo, Bravo Hotel? Lima Juliette Lima, autorizado de Salvador, Serra Bravo, Bravo Hotel, 340, conforme a rota do plano, subida será Arbor, Elessa, primeira curva à direita, pista 17, código 5433 e o controle 119, decimal 8. Iniciando a rolagem, 2710. Centro do 2710. Mike Romeu Alfa chama o controle 119, decimal 8. 6198, Romeu Alfa. Juliette Lima, cotejamento correto, me confirme pátio e POB. E o POB? Bom dia, 3890, passou externo, baixado, travado de jogo. Centro 3890, continue. 3896, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Aguarde na fé. Liga sonar para o táxi direto para o Delta. Solo Salvador, Gol 621, ciente da formação em uniforme. Solicitando pronto para a cópia São Paulo com Goiás? Ativo, solicito, prossigo. Autorizado São Paulo com Goiás, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita. Código 5443 e o controle 119, decimal 8. São 3896, pouso autorizado, vento 150 graus, na 39. Eu repouso, são 3896, pouso 0. 443 é o código transponder, o nível autorizado é o 360 e o controle 19.8, com 62128. Mono 621, cotejamento correto para posicionamento. Agora pronto, 621. Para a cópia. Sente da informação Tango, aguarda a cópia Palmas, do Força Aérea 01, 2101. Para o pushback, acionamento. Obrigado, chama para o táxi 2770. Chama lá para o táxi 2770. Bravo Delta, só um minuto para o táxi. O 3896, Arizona, se escuta. 3896, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3896. Bravo Delta, táxi autorizado via... Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1022. Cliente 1022, ponto de espera, chamar a torre 1922. Para o táxi de Lima, Juliette Lima. Siga. Lima Juliette Lima, o ajuste no 022, reporta Nova Papa para ingresso. O Sério 2101 não escuta? Escuta, pronto, cópia, com a Sério 2101. É, só confirmando, o destino do senhor é Palmas, não é Brasília? Desculpa, o destino final é Brasília com TGL em Palmas. Ah, tá ok. É porque a gente tava procurando o plano pra Palmas e não tava encontrando Brasília. É, só mais um minutinho que a gente vai coordenar novamente aqui com o centro. Gente, obrigado. O destino final é Brasília com TGL em Palmas. Mas ok. Juliette Lima, autorizado táxi via pista no 7, reporta alinhada e pronto. Cabeceiro no 7. Lima, Juliette Lima. 2101, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 400, conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo, transição Nitsa, November India, Delta Sierra Alpha, com a primeira curva à esquerda, pista 10, código 5422 e o controle em 119, decimal 8. Sente autorizado então para Brasília, nível 400, decola pista 10, na saída Momo, transição Nitsa, com primeira curva à esquerda. Transponder 5422, controle 198. 5422 é o código. 5422, transponder, controle 198, Força Aérea 2101. Correto, Força Aérea 2101, já está pronto para acionamento? Mais 5 minutos, parte militar. Sim, chama para acionamento, Força Aérea 2101. Chamará. Solo voo 1184, ciente da informação uniforme. Voo 1184, autorizado. Só um minuto para a cópia. Batango Lima Juliet Lima, decolagem autorizada, pista 97. 1950 graus, 149. Voo 1184, agora sim, pronto, cópia. Consiga. Autorizado Recife, nível de voo 410, conforme rota do plano de voo. Subida Fuca, Jama, Aracaju, curva esquerda, código 5436 e o controle 119, decimal 8. 490 autorizado via rota do plano, sai na Boca Jamo Caju, 5436 o transponder e 198 o controle. Action para posicionamento no 184. Para o push pronto no 4. Te aguarde para o pushback no 184. Agora. Batango Lima Juliette Lima, decolada às 2000, chama o controle 1119, decimal 80. 1198, obrigado, até Lima Juliette Lima. Batango Juliette Bravo Delta, decolada às 2000, controle 1119, decimal 80, bom voo. 198, Juliette Bravo Delta. Solo Salvador, gol 1621, gate 8, puxa o estacionamento. 621, ciência, aguarde. Agora, minha Lua Azul 2770, POB 71, 3 horas e 45 autonomia, alternativa Vitória, solicito DAC. DAC via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 022, Azul 2770. 22, DAC até o ponto de espera lá 895. Bom dia, Golo 648, ciente da TAM, autorização, Marcelo. Golo 648, pronto para a cópia. Pronto, cópia, Golo 648. Autorizado Maceió, nível de voo 350, conforme rota do plano de voo. Subida será Puca, Jama, Aracaju. Primeira curva à esquerda, código 5455 e o controle 119, decimal 8. 350 de Maceió, decola Puca, Jama, Aracaju. Curva esquerda 5455, 119.8, Gol no 648. No 648, cotejamento correto, chama para puxa e estacionamento. Solo 621-28, puxa e pega estacionamento. No 621, autorizado, chama para o táxi. Ali, puxa e pega estacionamento, contra o táxi, meu Deus. Salvador, azul 2780. Azul 2780, São Salvador. Estabilizado LS XA, visual com a pista. Tá Sente azul 2780, continua a aproximação, aguardando o contato visual. Sente. Autorizado, gol. Pulou 184, afirma. Após a passagem do azul, autorizado. Já está em este táxi. Salvador, muito bom dia, azul 2770, ponto espera da onda 0, está pronto. Azul 2770, mantenha a posição. Mantendo o azul 040, autorizado Maceió, nível de voo 350, conforme a rota do plano de voo. Subida Serapuca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda, código é o 5451 e o controle 119 descendo 8. Ok, autorizado 350, Serapuca, Jamaracaju, voo pela esquerda, 5451, transpone 198, controle, fechamento 140. 6140, cotejamento correto, chamo para posicionamento. Paulo 621, pronto para o táxi, temos 82, 132 a bordo, 410 de autonomia, galinhão. Só confirmando o PLB, 182. 182, querido. Gente, táxi autorizado até através do portão 62, chame no através do 62 é para seguir o táxi. Afirmativo, está livre, táxi até através do 2062, reforçará para seguir o táxi na número. Então, táxi 1184 com 087 a bordo, 3 horas e meia, Fortaleza. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 022, gol 1184. Direita Índia 1895, muito obrigado, uma ótima tarde, Linda. Através do 612621. No 621, táxi, reautorizado táxi até o ponto de espera, pistão no 0, o ajuste no 022. Matizinha, a nave da companhia, da Livre Táxi, nossa cidade da Fiesma 0, 621, nossa cidade de Detox. Autorizada a escola de imediato, azul 2770. Gente, guarde azul 2770. Salvador, muito bom dia, voo 094. Azul 2780 no solo, 932, direita 121, décima 1. Direita 21, obrigado, 7802. Voo 094, ajuste 1022, vento Salvador 150 graus, 109, pouso autorizado. Pistão no 0, voo 094. Euro pouso no 0, voo 094. 770 Lima, mantém puxando a zero. Mantendo 02770. Pelo 094, solo aos 3, 4, direita no 21, décima 1. 21, 1, obrigado. Solo Salvador, bom dia, bom no 094. Bom no 094, bom dia, parte Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, bom no 094. Fiz a pista de rolagem? Acima da antena do radar aqui. Gente, autorizado a decolagem, azul 2770 puxando 0, vento 160 graus, 13 nós. Autorizado a decolagem 0284 da Gol, pronto no ponto de espera do 0. Ali mantém a puxada 0, Gol no 884. Ali mantém o 984. Pelo 648 para o puxo de estacionamento. 648, aguarde. Azul 2770, decolado 36, controle 119, décima 8. 698 agora, o azul 2770, cuidado, amigo, bom jeito. Afirma, tá aguardando a passagem da aeronave da companhia que vai seguir pro portão 10. Assim que a mesma passa sua cauda, libera o pushback no 62. Tá bom, obrigado, Bruno 648. Bruno 094, teria condições de agilizar um pouquinho mais o táxi para o companheiro da companhia iniciar o pushback no 62? Sim, vamos agilizar, Bruno 094. Gente, obrigada. Tá pronto, 62. Ali mantém a pista 0, Gol no 621. Ali mantém no 0, 62. Solo, Força Aérea 2901, base aérea para acionamento flotante. 1648, puxe e aciona, chame para o táxi. 1648, puxe e aciona, chame para o táxi. Táxi 1648. Força Aérea 2101, livre acionar, chame para o táxi. Livre acionamento, chamar o táxi, Força Aérea 2101. Oi, Salvador, Guardião 06. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Agora, vertical de Piacá, intenciona que autorizado Graé. Ei, direto Graé, era presente, 30, sinal 190, cruzamento. Reporta na curta pro Graé. Autorizado cruzamento, direto Graé, Guardião 06. O ano 621, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 14 nós. Sendo decolagem, 10, bom dia, 2. Número 21, decolado 42, controle 119.8. Será vez com trabalho, meu Deus. Guardião 06, vento no 60 graus, 15 nós, ajuste no 022, já pode ser controlado o Guardião 06. Ajuste 1022, gol no 648. Ajuste o índice 118.95, gol no 648. Solo controlado, Guardião 06. Solão, 43, Guardião 06, estaciona a frequência livre, boa. Aérea 2101, Pátio Militar, para início de táxi com 07 a bordo, 4 horas, 5 horas e 30 de autonomia. Nigéria 2101 para o táxi, chame Torre 11895, Força Aérea 2101. Para o táxi, Torre 1895, informa alternativa, Pampulha, Belo Horizonte. Torre Salvador, bom dia, Força Aérea 2101 no Pátio Militar. Parem de destaque. É 2101, bom dia, táxi autorizado, reporte na táxi aí, hotel. Portada no hotel, Força Aérea 2101. Lima Fox, plano para Alagoinhas? Sim, Alagoinhas. Plano para cópias? Cópias. Autorizado Alagoinhas 070, conforme rota do plano. Subida Moma, pós-Moma, direto com curva esquerda. Código 0131 e o controle 119, decimal 8. Lima Fox, cotejamento correto. Qual parte que se encontra e o POB? Sim, estacionamento, táxi e decolagem, agora com a torre 11895. Bom voo, Lima Fox. Zero, Força Aérea 2101. Bom, 648, decolado 246, controle 119, decimal 8. 19 e 8, obrigado e boa. Bom dia, Lima Fox, Liberação 9, Forte Táxi. De pronto, cabeceira 10, Força Aérea 2101. Aérea 2101, autorizado decolagem pistão 10, vento 160 graus, 10 nós. Livre decolagem pistão 10, Força Aérea 2101. aéreo 2101, decola 250, controle 119.8. Decolado, controle 198, força aérea 2101. Obrigado e um bom dia. Solo Charlie 140, tá com 135 a bordo, alterna registro, 2 horas e 10 de autonomia, pronto, táxi. 140, autorizado táxi em India, ponto 010, torre 11895, altimetro 022, bom voo. 0022, direita Índia, 1895, boa, 6140, até a volta. Fox, táxi pesado é posto na interseção. Oi, Salvador, bom dia, Gol 739. Bruno 739, bom dia, ajuste ano 022. Reporte baixado e travado. Já baixou e travou, Gol 739, B22. 739 da Gol, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 12 nós. Livre pousão no 0, Gol 739. Lima Fox, a Lima tem peixe na 7. Lima, tem peixe na 7. Se ele for aí com o controle aí, saída da lota, seria mais ideal pra nós, seria a Rádio 19 para o sistema. Já será coordenado a lota? Inicialmente a Lima tem peixe na 7, Lima Fox. Salvador Tower, good morning, Sam 3198, ILS, runway 10, as number 2. 3198, good morning, QNH 1022, continue approach, number 2 to land. Number 2 to land, continue approach, Sam 3198. Salvador, bom dia, Oceanair 6140, ponto para 910, visual coronave, pronto. Gente, é 140, mantém ponto de espera. Mantém, tem a outra passada. 769, solo aos 5, meia, direita, 1211. 1211, igual 739. Tantu 198, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 13 knots. Clear landing runway 10, Sam, 3198. 13 knots. Quanto cópia, 3191? Autorizado Galeão, nível 340, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Via UP November 857, Monto. Controle Salvador, opera 1208, transponder acionado, será o 5511. Gente, autorizado Galeão, 340. Rota do plano, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Irumi, Amber 9257, Moslu, 1208, controle, 5511, transponta 3191. Atenção, 3191, por gentileza, modifique a frequência do controle para 119, decimal 8, chama pronto para o feedback acionamento. Gente, controle 1198, chamará para acionamento 3191. Coleção com os controles foi autorizado a sair a lotar, ok? Permanece o convestinho após decolagem, aguarde autorização para decolagem, o Lima Lima Fox. Tudo para Fortaleza no 370, uma informação de uniforme. Bruno 094, está autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista no 0, curva à esquerda, saída Momfruti. Via peso Lula 19, após Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 1198, transponder 5505. Autorizado Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19, Bangu, Abucu, após direto, conforme a rota, plano apresentado. Decola de 10 com curva esquerda, Momo Froti, na zona 5505 no transponder. E 198 ao controle, o voo no 094. 094, corrigimento correto, um pronto para o tiver acionamento. 0. Chame 140, autorizado decolagem de pista no 0, vento 150 graus, 12 nós. Autorizado decolagem no 0, chenário 6140. Salvador Ground, 3198, Alpha. On 3198, approved the taxi for Alpha Juliet, gate 07. Yeah, Alpha Juliet, gate 07, 3198. Chame 140, decola 258, controle 119, decimal 8. 098, boa, 6140. Lima Fox, autorizado decolagem, pista 97, vento 140 graus, 14 nós. Fox, decolador 1401, controle 19.8, boa viagem. 19.8, graças a Deus. Valeu, Marcos. Thank you.